amanheça pra poder voltar aqui. E assim, logo anoitece, novamente vou deitar. E como sempre, outro dia esperar. E amanheça pra poder voltar aqui. Baú Sertanejo. Olha, amor, tô morrendo de saudade. Coração tá com vontade de sentir o seu pulsar. Que menti, que eu tinha te esquecido. Olha, amor, eu mentia para o mundo, mas a saudade profunda fez minha vida mais sofrida. Te esquecido. Olha, amor, eu mentia para o mundo, mas a saudade profunda fez minha vida mais sofrida. Sertaneja. Dessa vez não volto mais pra casa. Dessa vez não vou te dar amor. Seu ciúme é uma doença que não sai. É uma porta onde a chave se quebrou. Nossos corações estão partidos, nossos sentimentos abalados. Sou

Obrigado! A última de hoje, Arapuca, Victor e Léo, Alan e Aladim, Inimigo do Peito, Christian Ralph e Oipei, o Prisioneiro. Ainda você vai ver canção do Zezé de Camargo e Luciano. Olha, terminamos mais um baú. Forte abraço do amigo Elbert Andrade. Amanhã, quinta-feira, a gente tá de volta, hein? Se liga aí. Um abraço a todos e vem na sequência mais um campeão de audiência. Você ouviu Baú Sertanejo. Até o nosso próximo programa. Baú Sertanejo.